As algemas se partiram doidão, a liberdade, os portões foram abertos, libertando a alma de trás das grades. O leão que ruge, que quer me devorar, ficou mansinho quando me ouviu clamar. Se revoltou quando eu me joguei pro sul, quando não me iludi com as dezenas de garopa azul. Mesmo vivendo às margens da sociedade, o pardal encontrou casa, o resto é vaidade. As crianças já não brincam mais como antigamente. O pega-pega só com bala na agulha e 12 no pente. De repente, adolescente preso no casebre, no pensamento as grades, ódio nos moleque. Quem procura vida nova enterra o passado. No campo do inimigo eu passo sem ser tocado. A gritaria, o choro não é mais assim. A botina dos homens não encosta mais em mim. A rotina agora é outra, a cena mudou. A ação não é de canhão, de apavoro, nem de dor. É com a Bíblia na mão, o caderno e o livro. Os passos projetados, escritos por Jesus Cristo. Conselheiro rico em sabedoria, o transformador em quem eu faço apologia. CXP cronicamente, poesia sem maquiagem. Com autoridade eu faço rap de combate. Criança nasce, mata, cresce, morre. Sangue na quebrada sempre escorre. Eu pergunto por quê? Vejo um jovem morrer. De tudo é vaidade. Quem escolhe é você. Morte e vida estão à disposição. Caia por terra, então se renda. Inimigos é povinho, comigo não tem esquema. Nos versos, no manto, na minha palavra, minha rima de estima, música de alma. Tudo que tenho por Deus, abençoado. Minha reza, minha oração, meu gingado, eu aprendi. Cada um tem uma missão. Eu sei que poderoso é o ciclo de oração. Sou filho de guerreira, fugir não é comigo. Meu coração, igreja, o rap é um hino. Fervoroso como um canto celebrai, como se fossem pássaros louvando a paz. Mas problemas já temos demais, então deixa sonhar e buscar. Então vá, a vaidade é triste, vários não resistem. Bater de frente é vixe, poucos sobrevivem. O resultado é monstro, pense no confronto. Soldado não é santo, não respeite pronto. Meu rap é de combate, som de contra-ataque, provocando um baque, foco e coragem. As ruas sabe bem quem tá rimando o que. E não tem ninguém nem melhor que você. Na felicidade a gente ainda acredita. Rap nacional é fé, música pra vida. Criança nasce, mata, cresce, morre. Sangue na quebrada sempre escorre. Eu pergunto por quê? Vejo um jovem morrer. De tudo é vaidade.